pessoas podem ser anjos ou puro desencanto. Crepuscular os olhos, garganta da razão. Poder ser anjo diferente, não. As pessoas podem ser anjos ou puro desencanto. Crepuscular os olhos, garganta da razão. Poder ser anjo diferente, não poder ser anjo diferente, não poder ser anjo diferente, não poder ser anjo diferente, não poder ser anjo diferente.